4, parte autorizado, via 4, 1, Índia. Tiveram a chamada torre, 1895, TNH 10115. Tá. 3304 ONG autorizada, alinhar e decolar pista no 0, vento 180 graus, 06 nós. Livre, chama ataque, 3259. Chama nada, 3259. Chá 3304, decolado 29, chama controle em 120, decimal 8. 63 o número, sendo a desautorização 360 Guarulhos, bom dia, posição 2. 63 o número, informação mais do curso, autorizado Guarulhos, via Pazulu no 0, Papa Alfa Índia, Umbade, Pazulu 44, Pagode, nível 360 autorizado. Colagidal no 0, curva direita, saída da Éolia da Monte. 8952, 208, controle, 5553, transporte. Canal 6319, autorizado Guarulhos 360, decola da pista no zero, curva direita da Aleta Morte, o uniforme Zulu no zero, Umbade, até Piraí, depois Umbade, uniforme Zulu 44, Pagode, controle 1208, transponder 5-3, torre 1895. Correto, 63 no 1, portão 2, chame pronto. Chama lá pronto. para o táxi, o Zan 3859, 173 a bordo, 4h10, alterna Guarulhos. Zan 3859, táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, QNH1 no 015. Direita, Índia, ponto de espera, 3895, pronto. 1500 no ajuste, Zan 3895, bom trabalho. Bono 184, bom dia. Ajuste no 0 no 5. Mantenha a aproximação, aguarde autorização para o pouso. Táxi autorizado via Pátio 1 em Índia. Ponto de espera, chama a torre 1895, QNH1 no 015. Bono 184 avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 08 nós. Leve pouso na 10, gol 184. Salvador, muito bom dia. Zan 3859, ponto esperadão no 0, pronto. Zan 3859, bom dia. Autorizado alinhar e manter pista no 0. Ali mantenho no 0, Zan 3859. Uno 184 no solo aos 37, libera à direita, chame solo em 121, décima 1. 21, gol 1184. Chamem 1-2-1-1, gol 1-1-8-4. 19. Voo 1184, Alfa Juliette, posição 4. Alfa Juliette, posição 4. Bom dia, mantenha o ponto de espera agora. Na 3859, decolado 39, chame o controle em 120, decimal 8. 208, 3859, boa. Salvador, Oceaner 6250, bom dia, sinal estabilizado. Oceaner 6250, bom dia, visual com campo? Afirmo. Gente, Oceaner 6250, vento 170 graus, 069, pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso no zero, 6250, obrigado.

6250, copiou o solo. Pronto, vai aguardar. 3714, aguarda um minuto, cópia. Um minuto, cópia azul 2714, poderia confirmar se ele é prevista? Vai dar antes da Julieta 6250. Quente, 6250. 27114, autorizado, barreiras no nível 160, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída, momo código após código direto. Transponder 5547, o controle 120, decimal 8. Zero, decola da 10 com curva pela esquerda, controle 120, decimal 8. Me desculpa, tá faltando o transponder e a saída. Vamos lá novamente. 2714, barreiras autorizado, 160. Decola da 10 com primeira curva esquerda na saída, momo, código após código direto. Transponder 5547, o controle em 120, decimal 8. E agora sim, autorizado, barreiras de 160, decolando a 10 com cruz pela esquerda, como fósforo direto, 5547 ao transponder, 120 decimal 8 ao controle, pro azul 2714. 2714, confirma o nível copiado. Pressionamento no pad 3. Cortaremos. Confirma somente o POB? 3636. Tem taxia via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 198, decimal 95, altímetro 1015, bom voo. seria pátio 3 Índia até o ponto de espera, lá 1895-2770. Continuando pátio 3, pátio 1 e Índia, ok? A segunda à sua direita. Pátio 3, pátio 1 e Índia 2770. A gente segue passagem para o Avianca. Responder, modo Alpha Charlie 0157, chama controle 120.8. 120.8, adicionado 0157, aumenta a Yang. Posso TR para o 06, Oxana 6250. Azul 2770, bom dia. Mantenha o ponto de espera, aguarde a autorização para ingresso na pista. Mantenha o ponto de espera, 2770. Salvador, bom dia, Bono 648, estabilizado X-Ray 10. Bono 648, bom dia, vento 200 graus, 04 nós, pouso autorizado, pistão 10. Autorizado, pouso 10, Bono 648. Paulo Salvador, Oceana 6311, no gate 2, puxa para estacionamento. 311, autorizado, puxa para estacionamento, reporta táxi. Autorizado, reporta lá táxi. Atenção, filtra solto, sequência 21, pista 10, forma aérea livre. O 2770 autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinhe e mantenha no zero, 2770. Bono 648, no solo 53, libere direita, chame solo em 121, décima 1, bom dia. Direita 211, Bono 648, bom dia. Alô Salvador, bom dia, Bono 648, Livrona. Bono 648, Taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, Bono 648. Meia noite. Livre decolagem, 2770. Bom dia, informação em curso é a Mike, aguarda um minuto, cópia. Azul 2770, decolada 55, chama controle em 120, decimal 8. 1208, 2770, até a volta. Número 2 para a Copa, aguarda. Número 2, não se escuta. 2065, Guarulhos, autorizado 360. Cola da 1-0 com primeira curva direita na saída da Euleda Mótico. Propeso 1-0 a primeira aerovia, pode ser aí conforme rota. Transponder 5006, controle em 1-19, decimal, posição 1208. Da Juliette, Bono 648. Bono 648, sente, manda posição. Reposição. Oceaner 6311 com POB de 169, autonomia de 4 horas e 58, alternando o galhão. Taxi via Índia, ponto de espera chamado 1195, altímetro 1015, bom voo. Ok, via Índia, ponto de espera 1295, 1015 graus, bom, boa semana. 648, atenção ao tráfego do Airbus da Avianca, ingresso via Juliette, até o gate 01. Gente, após ao 01, Bono 642. Bono 34, copia. Você escuta, senhora, prossiga? Aracaju autorizado 150, decola da 10 com primeira curva esquerda na saída Conde. Transponder 0276, controle em 1, correção 120, decimal 8. Essa solicita da presente mudança das regras e base pela direita 197. 100 quilo Serra Lima, quando cancelar 258, inicie curva à esquerda, reporte perna do vento pela direita, pistão no 7, reporte para girar base, mantenha a perna do vento aguardando para girar base. Ciente, curva à esquerda, mantenha a perna do vento aguardando para girar base, dá 197 quilo Serra Lima. E o Serra Lima confirmando, tem condições de gerar uma base curta para a pista no 7? Informa o tráfego aproximando de Duna. Afirmativo. Ciente Lima, ingresse base curta pela direita, pista no 7, ajuste no 0 no 5, reporte final. Ciente, base curta, 1 no 0 no 5, ajuste, reporte no final, que o Serra Lima. Oi, Salvador, bom dia, Chané, 63 no 1, pronto, considerada 1 no 1. O Xenair 63, o Nuno, bom dia. Autorizado, alinhar e decolar. Pistona 0, vento 220 graus, 08 nós. Autorizado, alinhar e decolar. Pistona 0, Lima no visual, pouso autorizado, pistão no 7, vento 220 graus, 04 nós. Ciente, Lima. 09, autorizado Recife, nível 150, da cola da 10 com primeira curva esquerda na saída Conde. Transponder 0264, controle 120 decimal 8. Autorizado Recife, 150, da cola da 10, curva esquerda na saída Conde, 0264, curva 08, controle 1109. Alça 09, cotejamento correto, no parte militar, reporta para acionamento e ataque. No próximo acionamento, alça 09. 19. Oi, Salvador, gol 1629. Gol no 621, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso, ajuste no 015. Aguardando no 615. Quilo Serra Lima, no solo 01, confirma o local de estacionamento. Sente libera direita, estacionar frequência livre, bom dia. O Xenem 6311, decolando 01, chama o controle em 120 decimal 8. 208, uma boa. Gol no 621 avistado, vento 220 graus, 06 nós, pouso autorizado, pistona 0. Gol no 621, ciente, está baixado travado. estacionamento azul 2714. Azul 2714 autorizado, se tiver que acionar, reporta tá aqui. Para o táxi, o Gol 2065, POB 188, está alternando o Galeão 4J. Táxi CV a parte 1 no Índia, ponto de espera chamado em 18095, altimetro 1015, bom voo. Ok, parte 1 no Índia, 18095, obrigado, vamos lá. Uno 621 no solo 04, primeira direita, chame solo em 121, décima 1, bom dia. Direita, solo 211, 621, bom dia. Certo, dirigindo certamente. Ok, Salvador, bom dia, Gono 621 de Bronx. Gono 621, TECTV Alfa, Gono 621. Alfa, reporta da Juliette, 9, taxi CV, direção hotel. Então, na integração hotel, chama Tom em 118.95, o altímetro é 1015, confio o Galvez. Taxi azul 2714, 64 a bordo, 4:55, alterna Palmas. No caso, tá que você via Rádio 1 no Índia, ponto de espera do Rio 1 no 8.95, altímetro 1015, dará passagem ao Bong 737 da Gol, ingressando no Pátio, após prossegue o táxi. Ok, Rádio 1 no Índia, lá 1 no 8.95, vai ter passagem à aeronave da Gol, após prossegue a 2.794, obrigado, bom dia. Bom, no 621, no Juliette, até o Gate 09, autorizado. Juliette para o 09, no 621. 3065, decolada 08, chama o controle em 120, decima 8, morro. 208, obrigado. Autorizado, repasso táxi. Salvador Cordial, bom dia, esse é o Azul 2714, mantendo o ponto de espera pronto. Azul 2714, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 2, 3, 0 graus, 04 nós. Autorizado a alinhar e decolar, esperando 0, Azul 2714. Chame sua linha no 211, azul 2796. 211. Jamo, após Jamo Cajú, transponde 5030, controle 119 decimal, posição 120 decimal 8. Confirmando 5030, no telefone? Confirmo, 5030. Sente o nome, é quase que eu tenho que falar, você reporta o próximo feedback acionamento. Taxi via parte 1, Índia, ponto de espera, torre 1, 8, 95, altímetro 1015, bom voo. Parte 1, no Alfa Índia, lá para a torre 295, ajustado no lugar 90, acho que isso vai ter um monte. Valor, para comprar o que é. Temos Serra Lima, aguarda um minuto, cópia. Salvador, 2796, número 2, para a cópia aguarda. Solo, Papa Romeu, Sérgio Leite, Serra, parte 4, Salvador, Manaus, 7 da novembro, está pronto para a cópia. Hotel Juliette Serra, número 3, para a cópia aguarda. Número 3, aguarda. Onça 09, bom dia, confirme, condições de decolagem do hotel. Autorizado a alinhar e manter pista 10 a partir da Taxi Free Hotel, aguardando para a decolagem. Azul 9134, bom dia, mantenha o ponto de espera, aguarde para a decolagem. Mantenha, aguardando. Lima, copia? Autorizado em Tuberá, nível 100, decolada 197 com curva direita na saída Coral. Transponder 01146, controle 120, decimal 8. Autorizado em Tuberá, Gente, para acionamento táxi, chama o turno 1839, 58.015, voo 1. Papa Romeu Kilo, Serra Lima, Narechá, ciente, autorizado, acionamento, reporte pronto para o táxi. Uma previsão de tempo de decolagem para o azul 9134? Aproximadamente 5 minutos. A aeronave que decola à sua frente é o mesmo perfil de saída. Não pode dar uma proa diferenciada para a gente poder decolar em função do nosso horário? Aguarde a autorização do controle azul 9134. Azul 9134 autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinha, mas... 1109 decolada zona 5, chame o controle em 120.8. Controle 208, Onça. Protegimento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Reporta pronto para a pista acionamento 4.3.2.4. Copia? Copia. Anantia autorizado no meu país, decola da 197 com curva à direita no corredor Axé. Transponder 5170, controle em 119 decimal, correção no 20 decimal 8. Autorizado, DCT Manatia, decola da 17 com curva à direita, ingresso corredor Axé no pés. Controle 120 decimal 8. Transponder 5170, se você quiser. Até o Juliette Serra, protegimento correto, confirma o POV. É, 07 POV. Tente para acionamento táxi, chama a torre 118.95, bom voo, altímetro 1015. De 15 para acionamento táxi, chama a 118.95, graças a Deus. Torre, eu papo arrumando o seu Juliette Serra. Papá Romeu até o Juliette Serra, torre. É, tá no passo 4, tá sem cópia. É, para acionamento. Hotel Juliette Serra autorizado, acionamento e reporte pronto para o táxi. Reportar pronto para o táxi, Hotel Juliette Serra. Lima Bravo, número 2 para a cópia, confirma, bate a pista aqui depois. Nós. Autorizado, decolagem, azul, valeu. Confirme to ground, please. Confirme para a torre. Papá, Romeu, Fox Trot Lima, passou através do parque do Pituaçu. A intenção é voo direto para a parte 5 BPA. Gente, Papá Romeu, Romeu Fox Trot Lima, ajuste no 0 no 5, vento 230 graus, 05 nós. Ainda não avistado, reporte mais próximo. Afirmativo, reportará mais próximo, Romeu Fox Trot Lima. Azul 9134, decolada azul 8, chama o controle em 120 decimal 8. 9134, 1208 agora, Sana. Azul 9134. Kilo Serra Lima, aguarde para o táxi. 7 kg Serra Lima, aguarde para o táxi. Aguarde. Serra Lima confirmando, autorizado o táxi, ingresso na pista, reporte alinhado e pronto, pista no 7. Thank you. eu volto mesmo para próximo farol de Itapuã. Sente Romeu Foxtrot Lima. Autorizada a aproximação para o pátio 5, ajuste 1095, vento 240 graus 04 nós. Informa o tráfego King Air taxiando para a pista no momento. Amigo, assistente dentro do King, vai reportar a conta final 45 BPA, Romeu Foxtrot Lima. 032, ready to copy. Into São Paulo, Congonhas, flight to level 430. Take off runway 10, after for take off right turn, dial departure, after Leda and Motiva transition, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Open Zulu 10 is the first airway, after according to the flight plane route. Squawk 5032 and Salvador approach frequency 120.8. Sente Kilo Serra Lima. Departure Delta Alpha Echo Lima. After for takeoff, right turn. Autorizada a aproximação, vento 240 graus, 04 nós, reportando solo, Romeu, Foxtrot Lima. Reportará solo, Romeu, Foxtrot Lima. Fome sons on board. Zero three two to start up and text call Salvador Tower frequency 118.95. Can it 1015 good travel? Torre Salvador, Cordial, alta 3896, final da 10, baixado, checado. Tá 3896, vento 240 graus, 04 nós, pouso autorizado, pista 10, ajuste 10 no 5. 1095, livre pouso na 10, tá 3896. 61140, número 3 pra Copa agora. Tá, 3 coisas. Foxtrot Lima Bravo, copia? Autorizado CI 180, decola 17 com curva à direita na saída oral. Transponder 5035, controle em 119, posição 120, decimal 8. Gente, mantém a posição, aguarde a autorização para decolagem. Não aguardo. Momento correto, confirma para o B. Gente, para acionamento e táxi, chama a torre em 118, decimal 95, altímetro 1015, bom voo. Bono 621, copia? Copia, 621. São Paulo, Congonhas, autorizado 360, decola da 10 com primeira curva direita na saída da Eule da Mótima. Lopes do Lu, 10 é a primeira aerovia após curvar conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5037, controle em 119, decimal, correção 120, decimal 8.